TAM 4772, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Sim, manter cabeceira no zero, 4772. Chame 6143, decolado 03, correção, no solo 03, liga pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 1. Entra 21, muito obrigado, chame 6143. Utilizado táxi, até o ponto de espera, pista 10, transferência para a torre, 118, decimal E. Entra, até o ponto de espera, 86, 4065. Tudo bom, 869, posição no 0, pega para a meta. Gol no 869, autorizado, chame pronto pro táxi. Autorizado, chamada táxi, 869. Salvo 6143, lembrou. Oxané 6143, autorizado táxi, portão 03. Direto, táxi, portão 03, 6143. 130 grau, 059. Sim, coloque autorizado, portão 0, TAM 4772. 1884, confirme por quantas milhas irá manter a proa 075. Mais 25 milhas, o 1884. Gente. O 84, após desvio, autorizado para o de Aracaju. Após desvio, direto para Aracaju, 1884, obrigado. Torre 118, decimal 6, 0. 118, decimal 6, 118, boa. Decolado ao 062, chame controle de Salvador, 119, decimal 8. 1198, TAM 4772. Controle Salvador, TAM 4772, decolado 1200 pés, saindo da PUC Aru. TAM 4772, contato radar na decolagem, subindo para nível de voo 330, saindo da PUC. Sim, hein? Subindo para o 330, saindo da PUC, 4772. Bono 884, chame centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 125, alterno 125, 45, bono 884. Para o TAC, 3 horas e 44 de autonomia, alterna com fim 1180 agora. Iniciaram, considerando você. Menor. 1180 agora. Ciente, autorizado TAC, via Índia e Alfa, ponto de espera no zero. Índia e Alfa, até ponto de espera no zero, no final. Mandou o gol 1645, presidente da ECO, autorização Vitória, portão 2. Gol 1645, aguarda de cópia. Aguarda, patrão. Mandou a chama 62. 6201? Salvador 6201. diga. Já perdi a nossa autorização? O Chanel 6201, não afirmo. É, confirme o nível. 380 Galeão, você tem solicitado. Me lembro que tinha solicitado, estou observando aqui que está sem o nível, aguarde. Ok, obrigado. Sou 4065, decolador 09, chame controle de Salvador, 119.8, por favor. 198, boa. Salvador, boa noite, azul 4065. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, sai da São Bruno. 320, São azul 4065. Usamos decolagem pistão 0, ventona 30 graus, 0612 de nós. Usamos decolagem pistão 0, azul 27, no 2. Autorizado para Galeão, nível 360, conforme rota do plano de voo. Saída Salvo 1, Leda, após Dóculo. Controle 119.8, torre 18.6, transponda 5506, Oxaner 6201. 360, salvo 1, transição. Dóculo 19.8, 18.6, 5506. Correto, o Oxaner 6201, lembrando que passa ali também na posição Leda, ok? Salvo 1, Leda, após Dóculo. Tem uma aqui, salvo 1, Leda e Dóculo. Botão 05, chame pronto para acionar. Amarei. 119.8. 119.8, 2712, boa. Só aí, Salvador, boa noite 69, encontro de espera da Rosário, pronto para a classe. 1869, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Autorizado alinhar e manter no zero, 1869. Sai da Conde. 170 na perfil da Conde, azul 2792. Saída São Ono, então Tóculo, responde 5536, o gol 645. Repetir a saída, Sanvo Uno, Leda após Tóculo. 772, chame o centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.25, obrigado, chame o centro 4772. Alfa, November, Vitor, Oscar, 1, Sanvo, 1. Positivo, Sanvo, 1, Leda, pós-tóculo, voo número 400. Protejamento correto, chame pronto para acionar. Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, solo Salvador. Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, aguarde 4. 229. José Colares, 590, mais uma nota. Uno 966, sem identificação, autorizado a chegar do BOMED, Uno, desça para nível de voo 050, confirme por quantas milhas irá manter o chapéu. Nós estamos retornando, e temos trabalhos de devolução para 5 milhas, e estamos já pronto para o presente. frequência, autorizado para o Edir, tá? Descendo para o 050, gol 1966, o ajuste em Salvador 1014. Correto, decolagem da pista 1-0. Chame o piloto estacionar. Sim, confirmando, decolagem 1-0, falar para o estacionamento já de Juliette Romeu. E o estacionamento para o táxi, chame a torre, Rafa Romeu, Juliette, Juliette Romeu. Sim, chamar para o táxi na frente da torre, Juliette. O gol no 645, pushback, estacionamento, portão 2. Gol no 645, posição 02, autorizado, chame o piloto para o táxi. Autorizado em ponto ataque, gol 1-6-4. 1-1-9-8. 1-8-6-9, copiou? Afirmo, 1-1-9-8, obrigado e uma boa noite, boa noite, 69. Controle Salvador, boa noite, gol 1-8-6-9. Gol 1-8-6-9, contato radar na decolagem, seguiu para nível de voo 360, sai da Arbor 1, autorizado para o Edilefa. 360, Arbor 1 para o Edilefa, gol 1-8-6-9. Chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. Boa 3894, ACN identificação, autorizada a chegada BOMED 1, voando na proa de ITAP, desça para o nível de voo 060, ajuste na 014. 060, está voando ITAP, fazer o ajuste na 014, 3894. Controle o azul 2792, solicita a proa 030 por 40 milhas. Livre de desvio na proa 030, azul 2792. 2792. Número 2, siga o Boeing 737 da Gol, confirme alternativa e autonomia. Segue o Gol, alternativa Guarulhos, 3:40 de autonomia, 6:20. Gente, 3:40 Guarulhos. 1-6-4-5 Gol, pronto táxi com 1-4-2 a bordo, autonomia 3:38, alterna L1. Gente, Ciente, autorizado táxi via Indy Alpha no ponto de espera, chame a torre 118 decimal meia. Autorizado táxi via Indy Alpha, ponto de espera, torre 1186, gol 1645. Paulo, tá 3283. Tá 3283, solo Salvador. No portão 07, Brasília, nível 360, com informação Eco. Tá 3283, aguarde cota. Escuta, seria a saída prevista? Instantes. TAM 3283, autorizado para Brasília, conforme rota do plano de voo, nível 360. Após decolar, curva direita, saída Arbor 1, transição elétrica. Controle 1.9.8, torre 1.8.6, transponder 5530. Desvio autorizado para o de Ofito, submantenha nível de voo 340. Ok, após desvio para o de Ofito, restrito 340, agora 869. Correto, chama pronto para acionar. Chamaram. Torre Salvador, gol 1645, ponto de espera da 190, está pronto. Rio que militar todos, autorizado em XG, seu portal é estabilizado, voo 66. Autorizado Nélia, colar 190, gol 1645. No 869, chame o centro Recife, na frequência 1260, alterna 1288. Recife 1260, 1288, obrigado e boa noite. Boa noite, 69. Boa noite, bom voo. Tempo para cheque no 50 graus 039. Michelin 6201, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Para 4 mil pés, o ajuste permanece no 0-4. Tanto que isso no 7, vai taxiar via Quebec, Mike, Lima. Na Lima, chama novamente. Quebec, Mike, Lima, Lima Uno 645, decolado 222, chame controle Salvador, 119, decimal 8. Salvador 198, uma boa noite, o 945. O Gillette, tá agressando o Mike agora. Gente, na Lima chame solo, 121, decimal 1. Ok, na Lima chama na solo 21147. Controle, gol 1645, boa noite. 119, decimal 8. Controle, gol 1645, boa noite. Gol 1645, contato radar na decolagem, se prepara nível de voo 360, saída São Vão ou não? Ok, sessão 360, nós estamos no gol 1645. Papa Romeo, Mike, Eco Zulu, rotoração para sequenciamento, mantenha a proa 230, seu limite é o curso do localizador. Mantém 230, indicado pelo lote Mike, Eco Zulu. Confirma, mantém a proa 230, indicado pelo lote Mike, Eco Zulu. Afirmativo, Mike, Eco Zulu. Limite a radial 280 do VR de Salvador. 280, ciente, mais é tudo. Papa Romeo, Juliette, Juliette Romeo. Juliette, Juliette Romeo, autoridade de ingresso no parque principal, contornar os portões e a Índia no, até o ponto de espera. Chame a torre no ponto de espera em 18:30, eu ajuste no zero no parque. Eu posso usar o pátio principal via Índia, ponto de espera 18:30, 10 no parque, certo, grato, Juliette Romeo. 1-1-9-8. Chinai 6201, contato radar na decolagem, subavia, saia da Salvo 1 para nível de voo 360. Subavia, Salvo 1 para o 360, Chinai 6201. X-ray pista no zero, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece no 014, reporte quando estabilizar no localizador. No 014, reporte estável no localizador, e ele está no 0, tanto que foi então sem retação. Retaguarda? Aí. Está passando agora através do 9. Aí, se quiser passar retaguarda, ligar o setor retaguarda, autorizado no 7, chama metade. Ah, bom, após a passagem vai coordenar, tá? 3, 2, 1. Desce decimal meia. 18:14, o 9:66. O meu Mike Eco Zulu, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. Desce para 3.000 com 1.014, o Mike Eco Zulu. Voo no 645, voo aí na proa de Isila, Índia Serra, Índia Lima, Alfa. Voo de Isila, voo no 645. Baixa a trava da vista. Teste voo no 966, avistado, vento 130 graus 039, autorizado pouso, pista no zero. Prime pouso não no zero para o voo no 966. Estou 1645, chame Centro Recife, na frequência 125.1, alterna 123.8. Recife 25, Uno, alterna 1238. O 1645. Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, tem condições de, assim que autorizada pela torre, decolar de imediato? Gente, vai observar o tráfego da Gol, o Boeing 737-800, final, após a linha e mantém, cabeceira 1-0. E após Gol, na final, a linha e mantém na 1-0, Juliette. Desce visual campo, 3-8-9-4. Zero, livre pista direita, chama o solo Salvador, mobilizando décima 1, na medida do possível, agilizando manobras. Ok, 1-2-1-1, agilizado. Pro 966, repórter livrando pista. Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, vento no 40 graus, 03 nós, autorizado decolagem piscina 0. Iniciando, Juliette Romeu. Opa. Salvador, boa noite, 3894 na final. Então, 3894, boa noite, avistado, aguarde pista livre. Guarda pista livre, 3894. Salvador, boa noite, voo 1966, viu? 1966, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Azul 2773, oceano a identificação. Azul 2773, está sob contato radar 48 milhas, sudoeste do Verde Salvador. Desça para nível de voo 050, via chegada ao médio 1. An 3894, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 059. Juliette, Juliette Romeu, decolado 232, chame controle Salvador 119.8. 198, grátis, Juliette Romeu. Oi, Salvador, boa noite, Papa Romeu, Mike Eco Zulu, passando Duna no localizador. Papa Romeu, Mike Eco Zulu, boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Zulu. Boa noite, Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu. Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, contato radar na decolagem, sobre nível de voo 400. E voa direto Leda. 400, direto Leda, Juliette Romeu. Juliana 3894, Paulo 33, direita Foxtrot 121, décima 1. Juliana, direita já Foxtrot, Paulo 211, tá? 3894, certo. Salve, Salvador Bonante, 3894, Libra 5, via Foxtrot. 3894, Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 3894. Pessoal, mais próximo, cancelar aí para 17, com pouso no pátio da... com táxi até a DEI. Tem chama para cancelamento do plano. Tudo bom. 170 por aproximadamente 40 milhas. Alfa Romeo, Juliette Romeo, livre de desvio, submantendo o voo 340. Ok, 340 descrito, Juliette Romeo. Afirma, autorizada, aliás, mantém piscina zero. Tá 3894 na taxa de alfa, onde é que vem? 3894, alfa Juliette, portão 62. Taxi Alfa Juliette, gate 62, tá 3894. Tá, circuito pela direita, o piso no 7, chame na final. Sim, a gente vai chamar a final no 7, o Mike é com o Zulu. Xana 6259, aguarde o copo, prepara a subida São João. TAN 3283, autorizado decolagem, pistão 10, vento 170 graus, 049. Ainda fala TAN 3283. Vida Arbor 1. Arbor 1, seria possível a subida elétrica no alfa para o azul 2781? Será coordenado com o controle. Graças 275. Mike Echo Zulu avistado, pouso autorizado, pistão 7, vento 150 graus, 059. Autorizado pouso, 17, Mike Echo Zulu. Juliette, meu. Azul 2773, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado LSX3, reporte estabilizado. Portão estabilizado, descendo para 2000 pés, 2773. Ajuste o azul novamente, por favor. Pelo 0 no 4. 1014, obrigado. E 283, decolado 37. Chama o controle Salvador 119, décima 8. 198, controle, obrigado, boa noite. Boa. 3283, Arborono. Tem 3283, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360. Após 2000 pés, autorizado direto elétrico. Após 2000 voo elétrico, nível 360, tá 3283. Mike Echo Zulu, Polo ao 38, táxi autorizado até a D, estacionando a frequência livre. problema? Mais esse mesmo horário. Diagonal 22, diagonal 36. 2024. Brasília. 2308. Somente número alfa. O 2773 já avisou. 2773 chama Torre, frequência 1186. 186, boa noite. Boa noite, bom pouso. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 2773. Estabilizado ILS X-Ray, 190. Azul 2773, muito boa noite. Avistado, confirme visual com a pista? Confirmo. Estou autorizado, pista no zero, vento 1970 graus 049. Livre pouso 2773. Êxito 3, sub e mantenha nível de voo 320. Êxito 320, tá? 3283. Você pode confirmar o gato para o 2773? 160 grau 049. Paulo Salvador, o Azul 271. Pronto 4. Pronto 4, eu solicito daí o 160 como final, o 271. 2781, 3 horas de Estrela da Conquista, no 60, via rota por onde voo. Decolagem da 10, curva direita, na Elefa 1 no Alfa, pós voo Pilor e após direto Conquista. 5547, transponder, controle em 1.9.80. Solicitado Vitória da Conquista no 160, decola da 10, saída Elefa 1 no Alfa, após o Pilor e direto Vitória da Conquista, transponder o 5547, controle na frequência 1.9.80 para o Azul 2781, grátis. Correto, sobre o próximo faz 3. 60288, obrigado, 328. Solo 46, vibrando na eco, chame 121 décima 1 solo. 21, boa. Boa. 773, vibrando. 773, Alfa Kilo para o Pad 3, 4 Lima. Alfa Kilo, Pad 3, 4 Lima. Eco Salvador, o Azul 2781, no PAT 3, pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Livre para o estacionamento, chama para o táxi, Azul 2781. Confirme para o controle. Dois, dois, nove, zero, aguarde. Então, 3290, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Pessoal, pronto para o táxi, 44 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alternando Montes Claros. Taxi 3, 1 no Índia, ponte espera 1895, ajuste no 0, pro 4, boa viagem. No 0 no 4, parte 3, Índia, pode confirmar para o 271? Torre Índia, 1862, o ajuste no 0 no 4, boa viagem. 1862, ajuste no 0 no 4, azul 2781. Coordene com a equipe de solo após o ATR, retaguarda, iniciando 3 chame táxi. Salvador, boa noite, seu Azul 2781, pronto no ponto de espera da 10. Azul 2781, autorizado a alinhar de decolagem, está no 0, vento 160 graus, 049. A linha de decola da 10, Azul 2781. Estabilizado, 3290, chama a torre de frequência 118 decimal 6. 6. Salvador, boa tarde, boa noite, está 3290, estabilizado, X2. Zero, continua em aproximação, aguarda a pista livre. Guardando. Confirma o vento para o 2781, iniciando. 170 graus, 069. Graças ao 2781. A 3290, autorizado, pouso piso no 0, vento no 8, 0 grau, 059. Tive pouso no 10, são 3290. Mas o 2781 decolou os 2200, chama controle em 119.8, bom voo. 119.8, boa, azul, 2781, tá regresso. Ô, Tom, estão sabendo do refletor aqui do nosso lado direito, aqui da aproximação da 10, é o 3290? Confirme, está recebendo algum laser, alguma iluminação, confirme. Está recebendo aqui uma luz antiaérea praticamente aqui do nosso lado direito. Aqui da torre a gente não tem visibilidade de onde vem essa luz não. Eu vou informar quando a gente estiver bem exatamente no través agora. Sim. O 60, sai do elétrico no alfa. 160 na Elefano Alfa, azul 2781. campanha publicitária e eles estão colocando na nossa frente aqui. Gente. Sim, tá aqui no nosso través aqui. Tá passando exatamente no nosso através agora. Gente. É uma festa enorme que tá rolando aqui. Meia 259 autorizada a linha e manteve o sono zero. Solo 02, libera direito, chame Solo em 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1,